Boto 30 na pista, os menor que marreta. Rio de Janeiro é caldeirão da cuca. Zero limite, vive a liberdade. Ai, quem me dera se fosse a bazuca. Bala pra cima, não é sete bela. Embaladão tá parando na boca. Igual as prima, não pode ver um ferro. Que teu corpo esquenta água na boca. É de morfista, sou doutor do lixo. Espera o que tu quer comigo. Eu tô na treta e vou ficar de base. Quando der vontade, eu vou fuder contigo. Inimigos que eu nem conheço. Alemão, você tá remoçado. Bota a cara, nunca vi na pista. Só no videogame que tu viu quadrado. Viatura, tu ficou cagado. Caranguejo, tu só vai pro lado. Bem mandado, você vira janta jacaré. Te espera no fundo do lago. Lei da vida, quem se foi não volta. Lei da guerra, morreu pelo outro. Estatística, mirar na roda. Não vai ter remorso se acertar um porco. Lei da vida, quem se foi não volta. Lei da guerra, morreu pelo outro. Estatística, mirar na roda. Não vai ter remorso se acertar um porco. Olho pra minha vida alguns anos atrás. E de fato a lágrima corre no meu rosto. Quase como uma profecia. Hoje a minha estrela brilha, eu podia estar morto, juro. Se eu tivesse o poder, eu tirava meu mano da mira dos porcos e voltava no tempo. Contra o comportamento, cê nem exemplo pro mais novo. Mas eu não posso mentir pra você, se eu quebrar vou voltar pras esquinas de novo. Todo conforto e o estilo de vida vicia, joias brilhando no meu corpo. O antete na minha vestimenta, vaidade é como fogo. Sei que o motivo da carnificina é que o ser humano se fascina no ouro. Mas te peço calma, pra que tanta guerra? Kalashnikov, Sig Sauer e Glock. De mão em mão na favela, toco Motorola. E se eu não atender, nego não desespera. É que dessa vida nós não leva nada, literalmente. Nem um troféu, nem as pedras. Lei da vida, quem se foi não volta. Lei da guerra, morreu um pelo outro. Estatística, mirar na roda, não vai ter remorso. Já acertaram um porco. Nem sempre se colhe o que planta. Já plantei pureza e já colhi maldade. Essa vida é uma roda gigante. Tu não botou fé, hoje nós tá de nave. Disparo sentido às Américas, num conversível com duas malucas. Carro sem placa, nem tenho carta, pistolas e balas, tá no porta-luva. Mandado querendo minha queda, corto tua garganta se entrar no caminho. Nascido e criado na guia, vejo essa porra desde menorzinho. Eu não gosto de conversa, quem fala demais se atrapalha sozinho. Quero par dentro da minha favela, brecha na reta, nós arrumamos. Nem baile no Murrela, que é o de Rácio. Paradão da praça, subindo fumaça, tragando balão. Enchi meu copão que já era meu faixa. Os cria jogando em casa e essa doida é lugar de bala. Diz que é sentar pro bala, se amarra, se joga, se acaba. Canso desses caras que tem a rima fraca. Olha pra pista e avista a tropa. Sempre de canto, sobe a marola de 12 mola. Vários que entrou pra vida, mas queria era jogar bola. Enquanto o Neymar desistiu de tentar pra poder traficar e portado a pistola. 7,6, granada antiaéreo, se vim de blindado, balança na bomba. Lei da vida, quem se foi não volta. Lei da guerra, morreu um pelo outro. Estatística, mira na roda e comemora se acertar um porco. Lei da vida, quem se foi não volta. Lei da guerra, morreu um pelo outro. Estatística, mira na roda e comemora se acertar um porco.